Panorama Agrícola para 26 de outubro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente está no ar para você, nosso amigo do Panorama Agrícola, o programa de 26 de outubro de 2012. Um abraço para você da equipe que faz o programa, o Eduardo Maier e o Márcio Peixe na mesa de som. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: a lua não fica cheia em um único dia. Na dica desta sexta-feira, a alimentação saudável. Hoje tem boletim do SC Rural. A EPAGRE treina o jovem rural em agronômica. Confira. Você confere também as novas pesquisas da EPAGRE aprovadas pela FAPESC. Sexta-feira também tem aqui no Panorama Agrícola o quadro Alimento e Companhia. No domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui, para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, no portal Dia de Campo e no site da FETAESC. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para uma alimentação saudável, prefira cereais integrais, alimentos ricos em fibras, como a aveia e a linhaça, hortaliças e frutas. Algumas você pode aproveitar até talos, folhas e casca de hortaliças e frutas. É hora das notícias. Informamos projetos de pesquisa aprovados pela chamada pública número 4 de 2012 da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Muitos dos projetos envolvem pesquisadores da EPAGRE, como, por exemplo, projeto de pesquisa de Círio Parisotto, da Estação Experimental da EPAGRE em Campos Novos, sobre produção orgânica. Também foi aprovado pela FAPESC projeto de pesquisa de Everton Vieira, da EPAGRE Cirã, sobre pagamento por serviços ambientais. Aprovado ainda, Gilcimar Adriano Vott, da Estação Experimental de Canoinhas, sobre erva mate. O edital da FAPESC contemplou também a pesquisa de Guilherme Xavier de Miranda Júnior, da EPAGRE Cirã, sobre vazões de estiagem do rio Jacutinga e contíguas da mesorregião oeste do estado de Santa Catarina. Outro projeto da EPAGRE, aprovado pelo edital da FAPESC, é Controle de Mosca das Frutas, de Ildebrando Nora, da Estação Experimental de Caçador. Também foi aprovado pela FAPESC um estudo sobre pereiras, cultura da pera, de José Katsurayama, da Estação Experimental da EPAGRE de São Joaquim. Outro projeto da FAPESC aprovado, que tem relação com a EPAGRE, é o de Joseli Estradiotto Neto, da Estação Experimental da EPAGRE em Lages, projeto na área da madeira. Também foram aprovados os projetos dos pesquisadores Luiz Carlos Mior, da EPAGRE CEPA, e de Luiz Fernando de Novaes Viana, da EPAGRE Cirã. Luiz Carlos Mior pesquisa mercados de cooperação da agricultura familiar no sul catarinense, e Luiz Fernando de Novaes Viana pesquisa vinhedos de altitude. Ainda foi aprovado pela FAPESC projeto de pesquisa de Renato Luiz Vieira, da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador, sobre a cultura do alho. E projeto de pesquisa de Wagner Miranda Portes, sobre bovinocultura de leite. Além desses, foram aprovados também pela FAPESC, na chamada pública número 4, os projetos de pesquisa de Adriana Pereira, da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí, e de Bianca Schweitzer, da Estação Experimental da EPAGRE em Caçador. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Começou na semana passada no Centro de Treinamento da IPAGRE em Agronômica o curso de formação de jovem rural em empreendedorismo, liderança e gestão ambiental. Este ano, dois cursos estão sendo realizados em Tubarão e Agronômica. Eles fazem parte de uma das metas do programa de Estado SC Rural para qualificar e capacitar o jovem rural na sucessão da propriedade. Quem fala sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. O que nós precisamos, e a IPAGRE está muito consciente, é de que a participação do jovem em todos os empreendimentos que tiverem no meio rural são de suma importância, são primordiais, porque nós só haveremos de deixar, propiciar a ida do jovem, a permanência do jovem no campo, envolvendo ele nesse processo produtivo. E ao envolver ele no processo produtivo, com certeza, nós estaremos propiciando ele oportunidades de negócio, dinheiro no bolso, porque saco vazio não para em pé. Essa é a forma, esse é o jeito de nós levarmos cada vez mais adiante essa questão do trabalho muito forte que a IPAGRE vai realizar agora com o jovem rural de Santa Catarina. Isso tem apoio do SC Rural? Sem dúvida alguma, é uma das metas do SC Rural. Já iniciamos lá atrás com o Microbacias 2, mas agora é a continuidade desse processo. É um preparo, é uma capacitação que nós estamos fazendo com o jovem rural, com você que está nos ouvindo aí. É o seu filho, a sua filha, ter um treinamento para ser um empreendedor. Isso não cai do céu, a não ser que o pai ensine ou a mãe ensine, mas também é importante nós termos um preparo disso, uma capacitação, ou seja, uma formação nesse sentido. E aí que a gente busca isso em parceria com o SC Rural, com a Secretaria da Agricultura e Pesca de Santa Catarina, onde a gente vai buscar cada vez mais preparar o nosso jovem a esse novo desafio. Falou aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural sobre jovem rural, o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Você deve ter muito cuidado na compra, no preparo e no consumo dos alimentos. Segundo informações da Comissão Nacional de Saúde Pública aqui do Brasil, as doenças transmitidas por alimentos no mundo são responsáveis todos os anos por 1 milhão e 800 mil mortes. No Brasil, estima-se mais de 6.300 mortes por ano em decorrência de alimentos. Em 5 anos, o Brasil gastou R$ 280 milhões com internações hospitalares devido a problemas decorrentes de alimentos contaminados. A maioria das contaminações alimentares, segundo a Comissão Nacional de Saúde Pública, decorre de produtos de origem animal. Dos casos com origem conhecida, a maioria é causada por ovos crus ou mal cozidos, seguidos por alimentos mistos e por carnes vermelhas. A Comissão Nacional de Saúde Pública informou que é necessário um controle de toda a cadeia produtiva dos alimentos para conter os impactos negativos na saúde pública e no agronegócio brasileiro. De acordo com recente pesquisa, quase 60% dos brasileiros querem mais informações nos rótulos dos alimentos, o que significa que o consumidor lê os rótulos e quer ter mais acesso à informação. O consumidor brasileiro, na verdade, valoriza a embalagem, assim como o rótulo e informações que garantam a ele a rastreabilidade do produto. O caminho é esse, a rastreabilidade dos produtos para a garantia de qualidade no consumo. Os dados mostram ainda que o consumidor está disposto a pagar mais por isso, por essa rastreabilidade na produção de alimento. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.